Lá, cabelinha. Puxa mais uma aí pra nós, por gentileza. Eu quero ouvir o som das águas, ver a maré me levar. Eu quero ouvir o som da massa, cantar pra você dançar. E eu quero ouvir o som das águas, ver a maré me levar. Quero ouvir o som da massa, cantar pra você dançar. Caído em algum lugar estranho, não consigo levantar, não, não. Mas só de pensar em perder, eu ganho vontade pra te encontrar, vem. Faz da minha vida um lugar melhor, meu bem, ilumina o meu redor. Vem, vem, faz da minha vida um lugar melhor. Sei quem é que te diz o que pro meu passado eu fiz. Sei que ao seu lado eu sou mais feliz. Ter você comigo foi o que eu. Da questão nós achamos o X. Eu sei que você não tava infeliz. Você ou sem ser eu aprendiz. Tipo de Djavan, você é minha flor de lis. Você é minha flor de lis. Você é minha flor de lis. Você é minha flor de lis. Você é minha. Um girassol que girou meu mundo em um segundo sem caminhar. Eu vi meu sentimento mais profundo em um segundo despertar. Eu quero ouvir o som das águas, vir a maré me levar. Eu quero ouvir o som da pra você dançar. Pra você dançar. Eu quero ouvir o som das águas, ver a maré me levar. Eu quero ouvir o som da massa, cantar pra você dançar. Você é minha flor de lis. Você é minha flor de lis. Você é minha flor de lis. Show de bola. Show de bola.